8 ao termo 260. 8, 260, 63, 21, bom feriado, obrigado. Igualmente. Mochiner 61 no 42, chame Recife, 2685. 2685, 6142. Controle Salvador, é o 3155, decolado. 3155, contato radar, subo 340, saída da Delta. 340 na Delta, 3155. Control to the 5627. 35627, radar contact, climbing to level 130, Conde departure. Conde departure, 35627. Salvador, TP 567, request. Go ahead. Fly 22 to Conde position. You have cleared fly Boston. Conde? Conde. Okay, thank you. O meu acho que tá lá em Samba. Mano, Aracaju no meu pés, autorizado. Aí cola a pista no 7, curva esquerda, corredor forte, controle 120.8, aciona 0264. Acho que o Mike tá. Confirmando PUB, autonomia. Go 1925, qualquer date, cleared bomb arrive, descend 5000 feet, at 1020. To 5000 feet. 2262, acho que mais que. Posso dar 1351 no protocolo? Salvador, muito boa tarde. Passarelo 2231. Cruzando 180 para 150 na sua esquerda. 2231, identifique chegada Mari, desça ao 060. Mari 060, identifique. sua direita, cidades Ahel, Leda e Ilhéus. Curso aéreo 51 da Ahel, Leda, após Ilhéus. Aéreo 2231 no voo Iduna na presente. Sua nada presente, 2231. Voo no 755, reduz velocidade para 230 nós. Voo 925, reduz speed 230 nós. Confirmando 60 a bordo. 3. Prossigam 443. Possibilidade de manter nível final 150. 150 autorizado, 5443. Confirmam e possibilidade de direto natal. Aguarde quase na sua centro Recife. Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Lima Delta Lima. Lima Delta Lima, boa tarde, prossiga. Lima Delta Lima está passando no través do farol de Itapuã, rumo a Itacaré, via litoral, 500 pés sobre o mar. Ok, Lima Delta Lima, 500 pés na minha escuta, via litoral sul, reporte passando o farol da Barra. Ciente, 500 pés, litoral sul, reportará passando o farol, no través do farol da Barra, Lima Delta Lima. Força aérea no 443, está autorizado nível 150, porém o centro Recife não autoriza direto natal, mantém aerovia, ok? Mantenho no 443, nível 150. Boa tarde, boa tarde. Estou sem estacionamento na posição, material. Estou sem estacionamento, vamos lá. Passaredo 2231, 2000 pés, 1020, livre LS X-Ray. 2000 pés, 1020, livre X-Ray. 2231. Aqui, negão no 020, confirma as duas a bordo, autonomia. E se decola da intercessão, cabeceira. Lima, Delta Lima, Salvador. Lima, Delta Lima, na escuta. Pode confirmar o tipo da aeronave? Romeu 44. Ciente, tem condições de voar direto da Careva ou vai prosseguir pela linha do litoral? Eu prefiro seguir pela linha do litoral, tô na segurança. Ok, então, comandante, vamos lá, reporta a farol da barra. Reporta a farol da barra, comandante. Ok. Boa tarde, Confins 360, VP Zulu no Nevo. Decola pista no zero, curva direita, série da El, Leda Bridge. Controle 120 décima 8, aciona 5125. D5627 negativo, maintain level 130. Traffic 1 o'clock, 11 miles, same bounds, maintaining level 150. It's Tucano. Confirma, controle? O Papa Charlie, Delta Charlie. Prossiga, Delta Charlie. Aqui, ele está no retorno, está 11 milhas, vamos fazer um sobrevoo lá em Cavalinho e retornar para o seu controle. Gente, Delta Charlie, prossiga 500 pés via litoral, reporte passando o buraquinho. Esse é Maracanã de buraquinho. Índia Novembro, ela chamou o controle? Taxi 2262. 8, sub e mantenha 360, saída da El, vigilância. 360, na da El, vigilância. O 418. Acho que o Mike Tango confirma com a SEM. Cruz, após Interlado. Acho que o Mike Tango. Só deu o passageiro 2231. Está cruzando 4500 para 2000, já em condições usuais, solicita a coordenação com a torre para um sidestep da subside da pista 17. Ok, prossiga no LS e circula para o 17 com a torre, ok? Ok, valeu. Gol no 755 para sequenciamento, mantenha presente pro limitado pelo localizador. Afirmativo, mantenha pro limitado pelo curso do localizador, mantém 4000, pode descer. Pode descer para 3000, Bé. 3000, ok, obrigado, 755. Go ahead. Outbound. Você era no 443, chame Recife agora, frequência 2685, alterna 2545. Lima Delta Lima, você chamar de pouso, por gentileza? Lima Delta Lima, frequência livre para cruzamento da Bahia. Vai ingressar na terminal Leos, frequência daquele controle 1201. interceptou o localizador, passaria do 2231. 2231, complete o LS, chame torre no noite decimal 612. 1866. 1925, descend 4,000 feet, attempt to set 1020, reduce speed to 2,00 knots. Descending to 4,000 feet, signage 1020, announce 2,00 knots, call 1925. Goro 755 para o localizador, esquerda 130. Esquerda 130, Goro 755 para o localizador. É o 3-2 no site correto, após Leda, vou posição bridge. É porta push. Controle Salvador, posse aéreo no 351. 351, contato radar, suba 160, saída da ELA. Posse aéreo 351, subindo 160, posse aéreo da ELA. Mono 755, 2000 pés, livre LS X-Ray. Toma aqui o 2000 pés, tá livre do X-Ray, go no 755, vai informar. One 925 descend 2,500 feet. 2,500 feet. Yankee Delta Charlie, chame torre no 3,6. Charlie, grato. Pedido 175 a bordo, 175 a Índia, Ponte Cara 902, 862, Senegal 9020. Bono 755 estabilizado. 755 está estabilizado em LS X-Ray da pista 10. Torre, ano 8316. 86, obrigado. Go 925, clear the last X-Ray, reduce to approach speed. Reducing to approach speed, X-Ray runway 10, go 1925. Do 4118, chame Recife 1251, alterno 3325. 251, 3325, boa tarde, obrigado. Bom, 925, descend 2000 feet. 2000 feet. De November Alpha, vou na altura da rotatória, informe visual quando pede. Apenas a aeronave está acessando o portão? Ah, não, não está vindo aqui, não está vindo, não está vindo, não está vindo. Decimal ILS, roll 19825. Roll 925, call Salvador Tower, 118 decimal 6. ahead, sir. Solo, muito boa tarde. Passagem 2231, Livrão, Fisco. 2231, boa tarde. Taxia 41, remoto no 4. Ok, remoto no 4. November Alpha, chame torre no 9306. Autorizado, via peso Luno Reis, decola pista no zero, curva direita, saída da Elo e da Bridge. Controle 120, decima 8, acena 5132. Gente, reporte no farol da Barra, Yankee Delta Charlie, mantenha em condições visuais. Charlie. Luno 329. Boa tarde, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante aí, da Juliette, boa tarde. Copiou, Mike, Eco Delta? Mil pés na proa do farol de Itapuã, reporte para a descida. Guardando pro táxi 613 no 4, que negão no 020. Alpha report. 93 a bordo, 12h40, Galeão. 93 a bordo, entendido, mestre. 729, aqui é Índia, ponte para dar no 02, 862, que legal no 02, mestre. Xené 63 no 4, segue Web, Índia, ponte para dar no 02, 862, que legal no 020. Boa tarde, 3560, identifique chegada a mar e desça ao 050. Zero na mar. 755, Juliette, pontão 08. Ronaldo, go on, 925. Taxi via Juliet, gate 01. Juliette 01, 925, thank you. Autorizado, espero que não aporte a 327. Boa tarde, prossiga. Ok, frequência livre para cruzamento da Bahia, reporte para o regresso, Yankee Delta Charlie. Controle Salvador, boa tarde, Papai Romeu, Oscar Mike Tango. Oscar Mike Tango, mil pés via corredor forte, reporte livrando CTR. Reportarei livrando CTR, Oscar Mike Tango. Controle Salvador, 3145, por gentileza. Controle Salvador, 3145. 3145, suba ao 380, saída da EL, vigilância. 380 da EL. Controle, Oscar Mike Tango. Prossiga. Autoriza 500 pés? 500 pés AGL autorizado. Seu estimar de pouso, estou na escuta. Controle, 6210, identifique chegada a mar e desça ao 060. Mike Eco Delta, atingindo o farol de vapor, Puan 510. Mike Eco Delta, torre no 8, 6. Rojas, 2 metros de graça.